são flores, mas têm espinhos. Oh, oh, eu rego elas com o amor do meu jardim. Elas são dores no meu caminho. Eu penso nelas, mas elas não pensam em mim. Elas juraram amor, oh, oh, e prometeram amar. Ah, ah, na cela eu sinto a dor. Juraram amor, oh, oh.